Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 371 para ouvir aqui na Universitária, quinta-feira a partir das 21 e com reposição ao domingo a partir das 19. De resto, todas as nossas emissões estão também disponíveis em podcast.rumo.pt. António, para hoje temos mais uma convidada. A convidada desta noite é Sónia Moraes Santos. Tem um livro que é muito fácil acantonar naquelas questões de autoajuda, aquela literatura que se lê assim de uma forma evasiva e um tanto quanto fácil, mas este, ao contrário de muitos outros, de autoajuda tem muito pouco. É um retrato descarnado, cru, muitas vezes doloroso, sofrido, do coração aberto, em que a autora recolhe uma série de testemunhos, grande parte deles na primeira pessoa, são testemunhos em discurso direto daquilo que é o sofrimento de mães, mas acima de tudo de mulheres. É um discurso e um registro à volta das expectativas criadas com a gravidez, com as expectativas criadas e depois o sofrimento horroroso daquilo que é um aborto. De um aborto inesperado e aquilo também que são opções, que são decisões da vida de pura e simplesmente não querer ser mãe. Passa isto aqui tudo destes caldeamentos subjetivos, mas mais do que tudo também é o próprio testemunho da Sónia Moraes Santos, como mãe, como adolescente, o crescimento, mãe de 3 filhos e de um quarto que aí vem a caminho, tudo isto num retrato na primeira pessoa, um retrato que nos faz pensar aquilo que é a vida agitada nesta pós-modernidade ou neste século XXI. Mais do que a culpa, é aquele sentimento que aquela moedeira interior, aquelas borboletas da angústia, que se designa normalmente por culpabilidade. É a primeira parte de uma grande entrevista, mas acima de tudo, mais do que um testemunho, a verdade sentida, por vezes poética, irónica e outras vezes também de lágrimas nos olhos, que aqui nos é dado. Boa noite e melhores leituras. Sónia Moraes Santos nasceu em Lisboa em 1973. Licenciada em Ciências da Comunicação, começou a trabalhar na Rádio Clube de Sintra. Mais tarde, e ainda na rádio, juntamente com Pedro Rolo Duarte, integrou os projetos Mundo de Aventuras e Falatório. Fez parte da equipa fundadora do DNA, um suplemento do Diário de Notícias, e passou pelas redações do Diário de Notícias e da Time Out, até se aventurar a trabalhar como freelancer. Atualmente colabora com as revistas Notícias Magazine, seleções do Reader's Digest e Pais e Filhos, e com o Jornal de Notícias. É a autora do blog Cocó na Fralda, que deu origem ao livro com o mesmo nome. Este ano publicou A Culpa Não é Sempre da Mãe, uma edição da Esfera dos Livros. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Nem mais a propósito, neste início de ano letivo, é sempre uma fona, uma lufa-lufa, uma espécie de correria da angústia, de suores, borboletas no estômago, aquele nervoso miudinho, se calhar mais próprio dos pais do que das pobres criaturas, das crianças, dos meninos e das meninas, dos adolescentes e dos jovens que vão iniciar mais um novo ano letivo, mas a conversa desta noite é muito mais do que isso. Tem a ver exatamente com dinâmicas familiares, com dinâmicas da maternidade, do amor, da relação, da cumplicidade entre homem e mulher, entre marido e mulher e esposa, aqueles conceitos que são do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, e depois aquilo que por arrasto é a família alargada, os filhos, os sogros, as sogras, os avós, os tios, as tias, e depois dramas, dramas pungentes, dramas profundos, aquilo que depois de estar interiorizado na sensibilidade e na alma e na epiderme, mais do que isso tudo, são vivências interiores, dramas, almas rasgadas, que ao fim e ao resto uns conseguem, ou umas conseguem, ultrapassar, fazer aquele também um denominador que foi e tomou de assalto, aquilo que é a reflexão sobre a dor e o sofrimento e até a morte, aquilo que normalmente se designa por luto, toda uma série de temas, de balizas, de itens, se quiserem, muito próprios desta época, destes tempos, da pós-modernidade e daquilo tudo que faz a vida das mulheres e dos homens, seus companheiros de todos os dias, às vezes nem por isso ou não tanto quanto isso, é toda esta, se quisermos, estrada larga na qual iremos caminhar nesta noite, nesta conversa, com Sónia Moraes Santos, tudo isto a propósito de um livro relativamente recente no panorama editorial português chamado A Culpa Não É Sempre da Mãe, uma edição da Esfera dos Livros. Sabe-se que muitas vezes para aí abunda, o que mais abunda é bibliografia com títulos apelativos, mas este, e sem ser lamecha, foi daqueles que até a mim, não sou tão insensível quanto isso, se calhar bem pelo contrário, de qualquer das formas, daqueles que nos últimos tempos acabou até por me sensibilizar e pôr a refletir profundamente sobre aquilo que é dito, sobre aquilo que aqui é testemunhado, sobre aquilo que é, ao fim e ao resto, a alma aberta da autora, que põe aqui muita da sua experiência. Uma das mais-valias, de facto a mais-valia deste livro, é a exposição com franqueza, com verdade, com coragem, que a autora Sónia Moraes Santos coloca aqui quase na totalidade deste livro. E é sobre estes temas e outros que irão surgir, como se diz também na gíria, como as cerejas, iremos ter a oportunidade para falar com a nossa convidada. Obrigada, Sónia Moraes Santos, pelo convite, por ter aceitado o convite formulado. A primeira pergunta que é depois, ou pelo menos o início da nossa conversa, que também está aqui logo na introdução, o porquê de ter aceitado este desafio e, vamos lá, de alma aberta, com aquela coragem que às vezes é mais que necessária, de peito aberto, enfrenta e expõe-se, mostra-se e mostra, fundamentalmente, testemunhos e depois tudo isto caldeado com reflexões de psicólogos, de pessoas que trabalham no campo e naqueles campos que depois vai explanando aqui neste seu livro. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite para falar deste livro, que é o meu mais novo. O tema da culpa sempre me foi muito caro, porque eu acho que nós vivemos um bocadinho, não sei se só em Portugal, eu não fiz esse estudo tão aprofundado no resto do mundo, mas eu pelo menos em Portugal acho que todos nós vivemos um bocadinho com uma carga de culpa às costas desde tenra idade. Não sei se tem a ver com a cultura judaico-cristã, não sei se tem a ver com a saudade tipicamente portuguesa, mas eu notei desde sempre que de facto esta questão da culpa nos persegue. E portanto, para mim, e sobretudo quando fui mãe, percebi que as mulheres, quando são mães, são muito sobrecarregadas pela culpa, porque acham que têm que ser muito, muito especiais. Também tem que ver com o facto de termos muito poucos filhos, cada vez temos menos filhos, e portanto os filhos raros que temos são preciosos. Não é que quando tenhamos muitos não sejam preciosos, mas de facto numa sociedade em que impera um filho ou no máximo dois, nós tendemos a querer fazer deles o melhor possível e dar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, isso também nos traz uma culpa desmedida, sobretudo às mulheres que também historicamente trabalham há menos tempo do que os homens e têm que conciliar estes dois lados importantes da sua vida, que é o trabalho e a família. Claro, claro. E muitas vezes com algum prejuízo para a família, pelo menos naquilo que elas gostariam de fazer na perfeição, não é? Ter os dois lados perfeitos, mas isto é um cobertor muito curto e, portanto, quando se puxa para cima, ficam os pés a descoberto e vice-versa. Mas, portanto, basicamente foi isso que me fez escrever este livro, de ter-me um bocadinho sobre a culpa, e depois não faria sentido eu pôr-me acima da culpa. Achei que eu também tinha que falar do meu caso pessoal, contar um bocadinho da minha história, porque eu não estou imune à culpa de todo, e também a sinto, e portanto achei que para que houvesse uma estar em pé de igualdade, claro, claro. Com os testemunhos que foi recolhendo. Mas uma das coisas que está aqui, quer dizer, são aquelas questões quase basilares, ou pelo menos que muitas vezes da recorrência ou do caráter constante aquilo que é a vida todos os dias acaba quase por ser a banalização dessa mesma culpa. Quer dizer, quando a mãe, neste caso, porque é um livro centrado na mãe, no aspecto feminino da dinâmica familiar, ou da dinâmica vivida em casa, dentro de quatro portas, que depois se alarga às férias, à escola, às relações com a família mais alargada, mas dizia eu que esta questão da culpa, de uma forma assim tão objetiva como é colocada aqui neste livro, a sensação que se tem é que, e aqui coloco-me sempre no papel do advogado do diabo, ou pelo menos com alguma, não é cinismo, mas pelo menos alguma distanciação em relação àquilo que é a vida de todos os dias, ou seja, a lambada faz parte da vida de casa, ou da educação, como era aqui há uns anos atrás. Aquilo que é a agitação, o trabalho, aquele stress, a velocidade do levantar às 6:30 da manhã e descansar por volta das 23:30 ao final do dia, esta questão de sobrevalorizar determinado tipo de comportamentos ou atitudes que podem descambar, aparentemente, porque a sensação que se tem é que a Sónia coloca-se como um espectador frio, objetivo e distanciado disto, quando, por aquela experiência que todos nós temos da nossa vida também, como quando crianças, é quase como aquele adágio popular, isto é quase como o arroz, que se não leva sal, ninguém o come, se leva demais, também ninguém o come, ou seja, a lambada, ou a distração, ou discutir com o marido à frente das crianças, perder as estribeiras e não sei o quê, tudo isto não é sobrevalorizar demasiado ao ponto de carregar-lhe logo com esse estigma da culpa? Bom, eu não creio nada que eu me coloque como analista frio sobre este assunto, é porque eu sou a primeira a contar episódios em que eu própria estou envolvida nesse caldo do quotidiano e nessa febre e nessa voragem. Portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, não acho que haja... O que eu acho é que há uma sobrevalorização que cada um de nós faz, justamente por querer ser perfeito. Agora, não acho que seja por aí que devamos ir. Acho que há uma sobrevalorização, e eu creio que muito desta culpabilidade que vamos sentindo tem muito que ver também com as inúmeras teorias psicológicas que surgiram para defender as crianças. Ainda bem que surgiram estas teorias que vêm mostrar que as crianças têm sensibilidade, e porque elas, há muito pouco tempo, estamos a falar há 50 anos atrás, 60 anos, não eram valorizadas, não eram trazidas para a conversa da família, muitas vezes até nem comiam na mesma mesa que os pais. E ainda bem que isso mudou, ainda bem que as coisas mudaram. Hoje as crianças estão presentes na casa toda, têm os desenhos colados nas paredes, invadiram as salas de estar das casas da família, e ainda bem que tomaram esse papel. Mas depois, por outro lado, esta sobrevalorização de que o António falava foi uma sobrevalorização que foi trazida pelas correntes psicológicas, que às tantas tornaram as crianças seres absolutamente intocáveis, seres com quem não se pode, a quem não se pode dar um grito, não se pode discutir à frente delas, não se pode chorar, não se pode mostrar fraqueza, não se pode ralhar, não se pode dar uma palmada, não se, quer dizer, às tantas estamos a transformar uma criança quase num pequeno ditador da dinâmica familiar, onde tudo é volúvel em função dos humores da criança. Completamente. E eu tenho assistido a, quer dizer, às tantas eu tenho assistido a crianças que eram adoráveis quando eram pequeninas e de repente quando as volto a ver são pequenos ditadores mesmo. Os pais pura e simplesmente deixaram de existir. Ficam reféns um pouco da... Completamente, completamente. E eu tenho muito esta ideia de que não só isto se deve ao facto de termos poucos filhos, eu vejo por aqui por casa, eu já vou, tenho três e estou grávida do quarto, e quer dizer, não há lugar para esse tipo de comportamento porque senão enlouquecíamos todos aqui, não é? Portanto, alguém que se porte mal é logo chamado à pedra, porque senão esta casa não faria, era um caos. Aqui não há lugar para ditadores, é impossível. Portanto, muito somos nós os pais que temos que ser às vezes um bocadinho ditatoriais, porque senão isto era um regabof desmedido. Mas de facto, além daquilo que eu dizia do filho único, e portanto super protegido e tudo mais, os pais querem tanto ser perfeitos que foram ler todas as teorias que surgiram, todos os livros que apareceram e estragam as crianças, quanto a mim, na minha modesta opinião, mas pelo aquilo que eu tenho visto, com esta culpa que sentem, porque querem ser perfeitos e porque estão sempre atentos e sempre a olhar por cima do ombro. Ai, eu hoje discuti, ai, eu hoje não brinquei, ai, eu hoje não prestei atenção. E isto é muito violento, porque nós não somos de facto perfeitos, não somos máquinas, somos só seres humanos e também temos direito a ter maus dias e também temos direito a estar cansados e também temos direito a perder das estribeiras. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ao desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ao desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. E embora seja ladrão e aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. penso que é o Zé Gameiro que faz esta afirmação, mas se não for, corrige-me, aquela questão da psicanálise que acabou por ser nefasta até para o comportamento das mães, e neste caso, porque a Sónia refere uma série de porque nós somos inundados, cada livro que sai é completamente diferente do anterior, que isto pode provocar uma desorientação tremenda até nessa grande vontade do crescimento harmonioso da própria criança, que todos os pais, ao fim e ao resto, claro, há aquelas exceções tenebrosas e pronto, e dramáticas muitas vezes, mas de qualquer das formas, todos os pais lá no seu íntimo querem o bem para a criança. Mas de qualquer das formas, também não poderá ser dito no meio disto tudo que os próprios progenitores, o pai e a mãe, muitas vezes não são vítimas eles também desta sociedade de cosmopolitismo, ou pelo menos que absorve tudo como o moderno, o ex-Jesus da investigação, da pedagogia, e depois ficam assim meio abananados, que não sabem perfeitamente o que fazer, e isto revela, pelo contrário, uma insegurança e uma dose, vamos lá, de não apetrechamento daquilo que é a convicção na educação das crianças, dos filhos em concreto. Claro que sim, claro que sim. As pessoas hoje mais depressa correm a ler um livro sobre o que fazer quando uma criança se esperneia no chão, uhum, do que seguem os seus instintos, que seria normal dar-lhe um berro primeiro, ou talvez até ignorar um bocadinho, mas depois, uhum, não desse dar um berro, e se calhar se não desse dar uma palmada, uhum, no rabo, que é aquele mais sacode pó, não é? Não estamos a falar de bater. Estamos a falar de sacudir o pó naquele rabo, fazer um som que faça parar aquele momento de histeria que muitas vezes as crianças têm. E hoje em dia os pais estão tão obcecados com a perfeição e com esta ideia do que vem nos livros dos autores conceituados é que é o certo, que mais depressa vão a correr ler a enciclopédia sobre o que fazer neste momento do que seguem aquilo que seria normal seguir, do que os nossos pais e os nossos avós fizeram. E muitas vezes até se zangam com os pais e com os avós porque eles têm ideias antiquadas e isso já não serve. Sempre serviu, quer dizer, uhum, nós estamos todos cá, melhor ou pior, com todos os nossos traumas de infância. As nossas crianças também vão ter, as crianças destes pais que leem estes livros todos também vão ter seguramente os seus traumas e as suas coisas a apontar aos pais, mas o que eu acho é que se está a perder um bocadinho esta espontaneidade, uhum, em relação à parentalidade, que é uma pena. E sim, o José Gameiro falava disso, da questão da psicanálise. A psicanálise foi terrível para as mulheres, porque inclusivamente introduziu o conceito de mães esquizofrenizantes. É isso, nem mais. Que é brutal, não é? Uhum. Quer dizer, uma criança que chegava a uma consulta com um quadro de esquizofrenia, não era ela que ficava na consulta, era a mãe. Uhum. Não estamos a falar do pai, estamos a falar da mãe. A mãe é que tinha provocado aquela esquizofrenia naquela criança. E, portanto, isto é altamente violento e mesmo para quem não sabe desta história... É devastador, ao fim e ao resto, quase. É devastador. Não. E isto fica. Isto é um veneno que fica... inoculado e nunca mais... Uma sociedade, não é? Mesmo que nós não saibamos desta história, isto é uma coisa que vai passando de pais para filhos, vai passando de uma forma insidiosa e depois é muito difícil de combater. A nossa conversa, ou pelo menos aquilo pretendia sempre, é uma das coisas que eu gostaria também desenvolver aqui um pouco. Como é que a Sónia estabelece a fronteira, ou pelo menos a convicção, ou aquela nitidez que depois acaba por avançar para essa noção de culpabilidade? Ou seja, a culpa é mais redutora, é qualquer coisa de, vamos lá, momentâneo, efêmero, poderá ser interpretado assim ou não, e a culpabilidade é qualquer coisa que se vai arrastando pela vida fora. É um pouco nestes exemplos que vai dando aqui, a sensação que eu tenho como leitor, um pouco distanciado destas questões, ou pelo menos como leitor, pretendendo ser pelo menos um bom leitor, é um pouco esta ideia que pretende transmitir, ou seja, experiências de tal maneira profundas e fortes que isto cola-se quase como alcatrão à alma destas mulheres e não se consegue depois retirar na totalidade, e isto vai pesando de uma forma amarga, talvez dolorosa, pela vida fora? Bom, em relação à diferença, à distinção entre a culpa e a culpabilidade, os psicólogos nunca falam em culpa, porque a culpa é uma terminologia que vem do direito. Uhum. E, portanto, eles não falam em culpa, falam em culpabilidade. Talvez até da religião, falou aí da cultura judaico-cristã, aquela questão do pecado ou qualquer coisa afim. Sim, mas talvez. O que eu estou a dizer é, em relação a esta diferença das terminologias, eu uso a culpa de uma forma, vá, digamos, leiga, não é? Porque nós falamos muitas vezes em culpa, muito mais do que em culpabilidade, mas o termo certo para falar destas coisas é culpabilidade, e portanto, porque o outro remete-nos para o domínio do direito. Uhum. Quanto a ficar-nos agarrada, fica, mas eu acho que se encararmos as coisas de uma forma mais leve e se conseguirmos rir-nos mais de nós próprios, e tentarmos que, enfim, isso eu vou falar das culpas mais ligeiras e mais do cotidiano, que são tramadas, porque são do dia-a-dia e repetem-se sucessivamente, mas não estou a falar das culpas mais dramáticas, como a culpa de ter tido um acidente doméstico em casa e de ver uma criança morrer porque chegou a um veneno que estava acessível, e portanto uma culpa destas é seguramente uma coisa para a vida inteira. Mas aquelas culpas mais prosaicas, eu acho que não tem que nos ficar, como o António dizia, agarrados ao corpo e à alma para o resto da vida. Acho que nós, se conseguirmos ser mais prosaicos, mais ligeiros, mais leves, conseguirmos rir mais de nós próprios, e sobretudo se num dia fizermos mal, mas no dia a seguir tentarmos corrigir, e se não der nesse dia, deixar para o dia seguinte, porque, enfim, há vários dias nisto da educação dos filhos, acho que podemos muito bem contornar esta culpa, que ela vai aparecendo sempre. Este livro não pretende trazer nenhuma solução milagrosa. Claro. Não é nenhuma, não tem poções mágicas, infelizmente, não, mas pelo menos se as pessoas conseguirem divertir-se, rever-se. Olha que é capaz de ter alguma poção mágica aqui, olhando bem a sério, acho que é uma das mais-valias deste seu livro, faz-me lembrar assim um pouco aquela questão de ridendo castigar é mores, que é mais ou menos assim, aquela exatamente. Questão da ironia, perceber-se um pouco ágil Vicente, olhando para os nossos defeitos com a galhofa suficiente, e isso por vezes é o que vai faltando, se calhar, por aí, em grande parte dos casais ou das famílias, e portanto, parece que não, mas é mas é mesmo uma mais-valia que este seu livro tem. Obrigada. Não, é porque é verdade, quer dizer, estas coisas, às vezes, de levarmos isto tão a sério, porque a vida é tão a sério que se não rimos e não sorrimos daquilo que estava dizendo a Sónia, quer dizer, isto acaba por ser um cinzentismo e uma agonia um ano atrás do outro, não é? Exatamente. Depois, tem aqui uma questão que eu acho muito importante, que é assim, que só por aqui bastaria quase uma hora de conversa, que é o estereótipo da mãe perfeita. Estabelece aqui as letras todas do abecedário e vai uma a uma dizendo e também construindo aqui, de facto, quase um manual de conduta daquilo que é ou normalmente não deve ser a tal mãe perfeita. É um pouco esta ideia que pode ser extraída aqui deste, vamos lá, rosário que aqui construiu, levando de A a Z todo o abecedário daquilo que as pessoas, ou neste caso a mãe, pretende e não faz, e depois entra-se naquela espiral do desespero ao fim e ao resto. Pronto, este A a Z, este estereótipo também perfeito, de facto é aquilo que nós todas ou quase todas sonhávamos ser. Uma mulher hoje em dia não lhe basta ser mãe, ela tem que ser uma excelente profissional, ela tem que ter cuidado com o corpo, estão sempre a vender-nos que temos também que ser elegantes, estar bem vestidas, ter uma boa autoestima, de preferência que os nossos filhos se orgulhem de nós, não só profissionalmente, mas que tenhamos bom ar, porque os amigos dos nossos filhos também também vão olhar para nós dessa forma. Não podemos esquecer-nos do conto à noite, não podemos esquecer-nos de estimular a leitura, nem de ajudar nos trabalhos de casa sem perder as estribeiras. Temos sempre que os ir buscar, temos sempre que estar nas festas da escola, não nos podemos nunca esquecer de nada disso. De preferência, ter capacidade financeira para poder pagar a melhor escola ou as melhores atividades. Quer dizer, isto é uma pressão, e eu não disse todas, isto é realmente da A a Z, eu fiz aqui um levantamento, mas podia continuar, podíamos continuar por outros alfabetos. Isto não é tudo preciso, a gente sabe disso, mas nós gostávamos muito de conseguir o máximo de itens possível. E isto traz-nos uma pressão que não é, não, isto não é execuível, porque nós somos só mulheres e seres humanos e falíveis. E de repente, que sofrem, que se riem, que são desatentas, são distraídas. Claro. Mais sensíveis ou menos, e portanto toda uma série de pressões, como disse, do dia-a-dia, que dá nisto, muitas vezes não se consegue realmente fazer nem pouco mais nem menos, não é? Exatamente, e de repente estamos por nós esquecidos de uma reunião de pais e ficamos mortificados porque a criança olha para nós e diz: não vieste, e de repente não, é uma violência, é uma violência brutal, os horários, o corre-corre, e portanto é, de facto, o desvalorizar um bocadinho esta nossa ideia de perfeição, da mãe perfeita, daquilo que nós todos temos que ter, de ir para o ginásio, de não sei o quê, de estarmos sempre impecáveis, é um bocadinho esta desconstrução que eu acho que é importante fazer dia a dia, não é? Tentar pôr os pés mais na terra e não almejar a perfeição, porque isso é de facto impossível. Uma das coisas também que alguém assim de fora pode perceber, ou pelo menos fazer relações à volta disto, é como é que ficam as criancinhas no meio disto tudo. Ou seja, para nós, que andamos já com uma idade, não são assim tão vetusta, nem pouco mais nem menos, mas que brincamos, olhamos para o rio a correr lá pelos campos, a ir em direção ao mar, as árvores e os pássaros e as brincadeiras com os avós e não sei o que mais. Para quem vive, como pronto, a zona urbana é mais pequena do que Lisboa, mas ao fim e ao resto a sensação que se tem é que as próprias crianças ficam intrigadas, quase como baratas tontas, exaustas, ao final de um dia e todos os dias de um ano. Até que ponto é que isto é, vamos lá, essencial para o crescimento harmonioso que se pretende das crianças? Os pais, ou as mães, no caso concreto, as mães não têm rebates de consciência por vezes quando esta perfeição é o objetivo a atingir e a almejar, não ficam também com um rebate de consciência e venha ao de cima a tal culpabilidade? Bem, claro que sim. A questão hoje é que nós, ainda ontem escrevia sobre isso, nós hoje queremos tanto dar todas as atividades aos nossos filhos que eles não têm praticamente espaço para se aborrecer. E é importante as crianças saberem ter tempos mortos em que estão pura e simplesmente aborrecidas, porque isso faz valorizar depois os outros momentos. E hoje em dia não existe isso. Existe a criança sai da escola e vai para o balé, para a ginástica, para o xadrez, para o inglês, para o ténis. Eu contra mim falo, eu tenho os meus filhos em algumas atividades, não exatamente para os manter ocupados, para eu poder fazer outras coisas, até porque eu tenho que andar de um lado para o outro a levá-los e a pô-los, mas porque, enfim, estabeleceu-se que isto hoje tem que ser assim. Eles têm que estar muito ocupados e têm que ter a componente do exercício físico, mas também têm que ter o extracurricular, que não têm tão forte na escola, como a música, porque infelizmente a música nas nossas escolas, regra geral, é uma desgraça. E portanto, e os pais que querem fazer o melhor, e ainda bem, querem fazer o melhor, mas às tantas também deixo essa pergunta: Então, e o aborrecimento, e o inventar brincadeiras, e o contemplar a natureza, e o ficar só a olhar para o céu, para as nuvens, e a imaginar que formas terão, e a dar-lhes, e a olhar para uma nuvem e dizer, olha um pássaro, olha uma casa, isso já não existe hoje em dia, ninguém tem paciência para se entreter com isso, os miúdos têm que estar sempre a fazer coisas. E eu acho que falta muito isso, falta, nós fomos de férias, voltámos de férias, ficámos cá uma semana e meia, os outros dois, um já está na escola, mas os outros dois só começam para a semana, e eu deixei-os aborrecer-se, deixa-os aborrecer-se, o que é que vamos fazer hoje? Olha, hoje não vamos fazer nada, a mãe tem que trabalhar e tu entretém-te com o que tu quiseres. E eu reparei que até a minha filha Madalena, que tem 5 anos, não sabia o que fazer, não sabia, eu brinquei sempre sozinha, inventava coisas, e eles hoje em dia são destituídos dessa capacidade de imaginar, precisamente porque nós, os pais, fazemos tudo por eles, não é? Fazemos, inventamos por eles, damos-lhes as coisas todas feitas. Portanto, eu acho que sim, que falta muito isso. E aqui assumo também a minha culpa, lá está. Também acabo por cair no mesmo erro, mas lá está, nós estamos quase obrigados, porque as coisas assim nos levaram a isso, a ocupar as nossas crianças, a dar-lhes montes de coisas, para que eles sejam muito estimulados, muito ativos, e não sei o que é que isto vai dar no futuro. Palavras calas, nada fiz, estou tão infeliz. Falasses, desses, visses, não, imensa solidão. Estás. És para mim. da sua experiência de todos os dias, como mãe, como depois interage com outras mães nos espaços que os seus filhos frequentam e até aquilo que lhe interessa ao fim e ao resto, tem capacidade, ou pelo menos deixa pelo menos essa pergunta no ar: o que é que estamos a fazer, o que é que será o futuro? Tem algum indício, alguma agudeza de espírito suficiente para perceber o que é que estamos a fazer hoje? Eu tenho muito medo. Pelo menos aquilo que diz, uma das coisas ótimas deste seu livro, que me deixa assim um bocadinho sossegado, ou pelo menos, até que enfim, que aparece alguém com isto, na tal letra Z diz assim, já na última, pronto, é mesmo a última, ou pelo menos amá-los mesmo quando nos desiludem em toda a linha. Uhum. Este ar fresco que aqui aparece, este arejamento, é um pouco aquilo que se está a perder de uma forma quase irresponsável, inconsciente, não sei se os pais percebem, que leva a esse tema que estávamos a tentar, a partir de agora, conversar. O que é que a Sónia intui daquilo que será, provavelmente, esta geração, os nossos filhos, ao fim e ao resto? Eu tenho medo, António, porque acho que até já vem antes dos nossos filhos. Eu fui editora numa revista e recebi muitos estagiários. E dei por mim incrédula, e eu achava que ainda era nova para ficar incrédula com novas gerações, achei que éramos todos mais ou menos parecidos. E fiquei incrédula porque, de repente, tinha miúdos com uma sobranceria brutal, com cursos superiores, tal como eu, tal como todos os que ali trabalhavam, mas a achar que os seus, de repente, podiam até se calhar ser melhores, não sei. Portanto, com uma proa gigantesca, acabadinhos de sair da faculdade, e quando nós pedíamos um esforço qualquer, olha, hoje à noite vamos ter que ficar aqui mais tempo, não sei o quê, Não estavam para aí virados, ou seja, quase como se, não, algo lá que eu, não, a mim não me metem nisto, não, eu não vou fazer esse esforço. Quando eu me lembro, quer dizer, de quantas vezes eu virei noites nas redações e nunca, se calhar protestava, claro, mas claro, nunca ninguém me ouviu queixar. Portanto, o que eu acho é que, com isto tudo, não é? Com esta ditadura das criancinhas, nós podemos vir a ter adultos que não se adaptam ao mundo real. Ainda há pouco tempo falava com uma amiga que é diretora de Recursos Humanos, me dizia que tem às vezes pessoas altamente qualificadas, com cursos, mestrados, doutoramentos, idas para fora, mas que depois têm uma atitude de uma arrogância, de uma sobranceria, que quando se lhes pede para virem a uma entrevista, dizem que agora estão no Algarve. E correm o risco de ficar sem emprego durante sabe Deus quanto tempo, até podem ter que emigrar, mas a sua sobranceria e o seu estarem tão cheios de si, porque alguém lhes fez esse caminho, faz com que eles tenham esta postura na vida, e isso preocupa-me muitíssimo, e tento contrariar o mais possível aqui em casa, baixar-lhes um bocado a garimpa, digamos assim, porque isso é o que eu temo, é que de facto estejamos a criar seres que não se adaptam ao mercado de trabalho, que não se adaptam a esta lufa-lufa, que não se sabem virar, porque justamente tiveram tudo de mão beijada. Não é um pouco aquela ideia, e agora avançamos já pela escola adentro, um pouco aquilo que um dos filhos da Sónia diz, os próprios pais se encarregam, por exemplo, a boa zona que chega lá de Porsche Cayenne e as escolas e depois todas as atividades que têm que ser feitas, os teatrinhos e a habilidade ou não. Tudo isto, a própria escola também não começa já a colar na mente dos meninos e das meninas este tipo depois de arrogância, de sobranceria, porque eu ando na melhor escola, porque a minha escola é o Colégio XPTO, ou São João de Deus, ou cá em Braga, o Dom Diogo de Sousa, uma coisa qualquer que aparece todos os anos no ranking nos 10 primeiros lugares, e depois vai a ver se são os monstrinhos, não da roupa suja, mas os monstrinhos de todos os dias, que depois acabam, quando adultos, de ter esse tipo de empáfia que é quase insuportável, porque são pessoas que não têm a noção de que a vida é dor, é sofrimento, é trabalho, é dedicação, é abdicação de uma série de coisas, porque isso não lhes foi dito, porque o dia-a-dia era um pouco este cenário que nós agora fomos aqui, ou pelo menos eu disse para aqui aos microfones. É um pouco isto também que ocorre e começa a ser construído nas crianças. Sim, sim, sem dúvida, eu acho que sim. E mesmo muitas vezes os pais não têm a capacidade, fazem um esforço sobre-humano para pôr os filhos nestes colégios, e eu às vezes fico na dúvida sobre as reais intenções. É mesmo porque eles sabem que ali há um melhor ensino, ou é por esta competição com os amigos para ver qual deles tem o filho no colégio melhor? E aqui mais uma vez me incluo. Eu tive tenho ainda um dos filhos no colégio, os outros dois, a Madalena saiu este ano para uma escola pública aqui perto de casa, o Manel saiu no ano passado para uma escola pública também aqui perto de casa. Por várias razões, uma das quais vamos ter o quarto filho, e portanto isto era complicado continuar nesta senda, mas na verdade, muitas vezes eu dei por mim a pensar que não tinha a certeza se o ensino estava de facto a ser tão exigente como eu gostaria, mas eu estava tranquila porque de certa forma estava a pagar, digamos assim, e portanto havia de estar tudo a correr bem. E às tantas, quando os pus na escola pública, senti-me, lá está, muito culpada, porque não lhes estava a dar o mesmo que me tinham dado a mim, ao meu marido, ambos andámos em colégios, e depois tinha os meus amigos todos com os filhos em colégios, e uma pessoa sente aquela moinha cá por dentro a pensar... eu se calhar não estou a fazer o suficiente. E isto é muito violento, mais uma vez, não é? Pois é. Mas às tantas, depois de um ano do filho na escola aqui perto, eu percebo que acabou por ser praticamente a mesma coisa. Ele dá-se com pessoas do seu nível, de níveis sociais mais baixos, mais altos, está perfeitamente integrado. Percebe que o mundo é assim, não é? Percebe que o mundo é mesmo assim, a vida exatamente, é mesmo... Exatamente, eu acho que é muito importante para a formação deles perceberem que não vivem numa redoma, e que, quer dizer, e que não andam no colégio XPTO para encher a boca para dizer isso, não... Andam na escola, estão a aprender o mesmo que os outros. E essa vaidade também é uma fogueira de vaidades em que vivemos, e pela qual eu também já fui um bocadinho encandeada, mas estou a tentar estou a tentar mudar um bocadinho essa vitória, sim. Porque isto agora não é aquilo que eu vou dizer, não é novidade nenhuma, porque é público. Sabe-se que há estudos feitos sobre o tema. Os alunos das escolas públicas, quando chegam às universidades, estão mais à vontade e têm rendimentos académicos bem superiores do que os alunos dos colégios XPTO. Claro que há sempre um ou outro que se consegue adaptar bem, mas há um desajustamento entre aquilo que foi a aprendizagem e o percurso escolar, claro, sem crítica, se for para as escolas Business School from University, Catholic University ou coisas afins, provavelmente o ambiente será o mesmo. Mas nas escolas públicas sabe-se que os alunos que vêm do ensino privado têm altas dificuldades e as performances acabam por não ser estão de encontro, mas isso é outra história que também ninguém gosta muito de levantar, e portanto há que desancar na escola pública. Exatamente. Porque a escola pública é para pobres e para pretos, como dizem no seu livro, e portanto para gente que cheira mal, mas não é isso, a escola pública é a vida, é o mundo tal qual ele é, claro que há de tudo, não é? Como é fácil de perceber. Mas a escola, como diz aqui, os adolescentes, os seus filhos adolescentes, o mais velho, o Manel é um adolescentezinho, e o Martim, estas questões da adolescência, percebe que os embates são mais complicados, mais dramáticos, se ele estiver assim num regime, vamos lá, mais aberto, que é a escola pública, por exemplo, do que numa escola privada, onde tudo é quase o panóptico, onde quase tudo é vigiado e controlado? Olha, isso é uma bela questão, porque o Manel mudou brutalmente quando passou do colégio para a escola pública. E eu fiquei sem saber se tinha sido da mudança, se tinha sido coincidente com a idade, não é? Porque ele está agora com 12 e, portanto, é normal que todas estas mudanças comecem a ocorrer e se calhar teriam acontecido da mesma maneira no colégio. Mas o que eu senti foi que ele se sentia livre. E isso foi muito importante também para mim, perceber que ele começava a sentir no colégio uma prisão de movimentos e até de pensar, como se estivesse obrigado a uma formatação e ele começava a rejeitar muito isso. E ali ele sente que pode pensar, pode exprimir-se, pode ter liberdade de movimentos, pode sair, vai ao centro comercial com os amigos e, portanto, eu acho que de facto é um exercício mais interessante de liberdade. Que depois não faz todo sentido que depois eles, quando chegam à faculdade, tenham de facto uma outra adaptação, porque eles já são livres, não é? Enquanto que nos colégios, muitas vezes, estão todos formatados, são todos um rebanho, muitas vezes até têm farda, portanto vestem todos de igual, não era o caso, mas... e portanto eu gostei desta... Ok, é mais difícil, sim, claro, senhor, claro, porque claro. Sendo livre, sim, claro, sendo claro. Livre é tudo mais difícil, pô. Porque há aqui um choque de liberdades, mas também é mais interessante, também é mais interessante ter uma cabeça que pensa do que uma cabeça que está formatada a uma realidade que depois não é muito real. Chegado ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, hoje o programa número 371, dedicado à transmissão da primeira parte de uma grande conversa com Sónia Moraes Santos, autora de A Culpa Não é Sempre da Mãe, uma edição da Esfera dos Livros. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana para a transmissão da segunda parte desta entrevista. Marcamos encontro. Até lá. Tenha uma boa noite.